grato. Um sorriso lindo chamou minha atenção. Cá pra nós, pedaço de perdição. Se aguça minha alma, aguça minha improvisação. Faz vir à tona o que de bom há no coração. Presta atenção em você parada do meu lado. Redobro ela quando no funk lança um rebolado. Se fosse briga, Vera sairia nocauteado. Se fosse uísque, já estaria embriagado de tomar cada gole no seu tempo. Te ver seu movimento, invadir seu coração, portar adentro. Te vi como diz na gíria, eu parti pro arrebento. 100% de aproveitamento, 100%. No sol ou na lua, no frio ou calor, a gente come junto, seja como for. Estabeleço um pouco do que eu tenho a te propor. Na rua, chuva ou na fazenda, um bom clima se formou. Eu e você pra lá e pra cá, nada melhor pra se soltar. O clima bom fica no ar. Então a gente se ama, apertar. Eu quero ouvir a sua voz, amar seu coração. Nesse momento especial, que tal a gente se amar, negra? Eu quero ouvir a sua voz, lavar seu coração. Nesse momento especial, a gente se ama, negra. Saca só o movimento dessa preta bela. Cabelo preto, longo, preso com fita amarela. Pele mista, tropicana. Rosto que parece escultura africana. O swing dos seus quadris desperta-me desejos mais que infantis. Cheiro de mulher, sabe como é? Aflorar meu corpo me deixa de pé, né? Linda, cintilante, como a luz da lua. Imagine desfilando só pra mim em toda a lua. Seria deslumbrante, emocionante, cruzar as cores do rubi com um diamante. Acho muito importante que ouça isso. De repente nosso papo não fique só nisso. Simplesmente tô afim, só quero uma chance de transformar a ficção num lindo romance. O swing dos seus quadris desperta-me desejos mais que infantis. Vem pra pista, mostra o que tu sabe. Sedução é arte, faz a tua parte, vai. Eu quero ouvir a sua voz, lavar seu coração. Nesse momento especial, que tal a gente se amar, nega? Eu quero ouvir a sua voz, lavar seu coração. Nesse momento especial, que tal a gente se amar, nega? Toque dado, um beijo, gosto de mel. Sentimentos fortes, eu fui ao céu. Fica atenção, um astral diferente. Mundo maravilhoso, pelo menos pra gente. Nada importa, nem tem graça sem você. Que seja eterno enquanto dure, baby. Olhares, carícias, amassos. Temperatura alta, quase nus dentro do carro. Atração fatal, física emocional. Unidos por uma força além do normal. Os opostos se atraem como um magnetismo. Totalmente encantado pelo seu estilo. Então vem cá me abraçar. Sente você me faz viajar. Imagina toda sua forma feminina. Sua pele linda carregada de melanina. O movimento labial lhe chama. Nem penso duas vezes, ela comanda. Meus desejos mais íntimos são despertados. O amanhã nos pertence, juntos lado a lado. Eu quero ouvir a sua voz, ama seu coração. Nesse momento especial, que tal a gente se amar, negra? Eu quero ouvir a sua voz, ama seu coração. Nesse momento especial, que tal a gente se amar, negra?